284, está autorizado a final do procedimento ILS Whisky, deixa para 2.500 pés. O ajuste no 095 e foco no Terra Vista 366. Vai informar Terra Vista 366, voo no 804. Se desce até 4 mil pés, o tanto 35 ou 7. O ajuste se permite no 095. Afirmo. Gol 1995, a número 2 para a aproximação. Desça para 2 mil pés, o ajuste no 095 e forma estabilizar na final do procedimento. Se batiu 2000, com 1015, reduzir a velocidade. Gol 995, procurará estabilizar no final. Gol 2804, completa final, chame a torre, frequência 118, decimal 95, chamou o posto. 295, obrigado, bom dia. livre recepção. Onde 04, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro 10 no 5015. Vai passar Simbra 10804. Diego 1897, Identifique, chegada bom, deixa para o nível 050. Da 3517, após posição pelo, está autorizado a deixar para 2 do 10 e a final do procedimento ILSC. Fone estabilizado do localizador. Gol 904, passando Simbra, embaixo checado. 04, tem livre pouso, pistão no 0, vento 030 graus com 04 nós. Livre pouso no 0, nós 04. Do 995 reduza para a próxima tancha, minha torre 1895, Campo Pouso. 1895, Campo Pouso, resenha. Torre, bom dia, gol 1995. 95, reporte passando Simbra número 2 na aproximação, altímetro 1015. 1995, reportar a Simbra. Delta 357 está presente, pode voar zona, 2000. Sando Simbra, baixada e travado 1995. Guarde pista livre, gol 995, vento para cheque 040 graus com 03 nós, gol 995. 995. Solos 35 à direita, na minha escuta, Delta, Alfa e Juliette para o portão 08, gol no 804. Delta, Alfa e Juliette para o 08, gol no 804. Cinco livre pouso, pista no 0, vento variável com 03 nós. dia, alça cargo 6570, identifique, chegada a mar e desça para o nível 070. Autorizado ITAP, alça cargo 6570. Cargo 6570, estou recebendo a sua transmissão entrecortada. Agora 5/5. O 995, somos 37 à direita no taxiway Eco, na minha escuta após Alfa e Juliette, portão 10, portão 10. Eco, Alfa, Juliette, portão 10, 995. Localizador, tá 35 no 7. Tá 35 no 7, completa a final, chame a torre 118, decimal 95, tomou posse. 10295, chamará. Gol 1897, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés e informe estabilizado. O ajuste no 095. 2.000 pés autorizado, 1895. 3.000 em Serra. Guia 3.597, forte passando em Dia Serra com o trem checado, altímetro no 095. 3.015 passará. Serra abaixada, travada, 3597. Gente, está 3597, tem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Gente, 3597, livre pouso. Salvador, está 3171. Jeta 3171 para Guarulhos, eu tenho nível 360, aceita? Aceito, 36. 3171 Guarulhos, nível 3620, está autorizado via Pesolu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após Interceptor Pesolu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5073, controle 120, decimal 8. São Paulo Guarulhos, após o 10, até Bridge, após o 16, até Belo Horizonte, direto Trive e após conforme plano. Decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, 5073 é o transponder e 1208 é o controle após o TAN 3171 do gate 612, está ciente da informação Índia. Gente, informação Índia da 3171 no 612, chame pronto, pushback. Vamos lá, 3171. Alça Cargo 6570, desça para 3.000 pés. O ajuste no 015. 3.000 pés, 1715, desça para 4.000 pés. O ajuste 1015. 4.000 para 1015, 0795. No Solos 42, à direita, prossegue na minha escuta via Eco, Alfa e Juliette para o portão 04. Eco, Alfa, Juliette, portão 04, para 715, está só vetor para final do procedimento, curva esquerda na proa 200, pelo limite localizador, desça para 2.000 pés. Esquerda 200, 2.000, limite ao lock, 975. Federal 6570, número 3 na aproximação, reduza para 2109. 2109, né? Estabilizado 897. Voo no 897, completa final, chame a torre 1895, tomou posse. 1895, pode ir. Alça Cargo 6570, vetoração para sequenciamento, esquerda pro 045 para o localizador. Para o localizador, Alça, 267. 97, pouso autorizado. Na pista no 0, 080, meia dúzia de nós, ajuste no 0 ou no 5. Livre pouso, 1 no 0, gol 897. Para o localizador, informe estabilizado. 4-0, reportará estabilizado na frente no 5. Passa cargo 6570, está autorizado reassumindo a Pro de Duna. Está autorizado o final do procedimento, informe estabilizado, descendo para 2.000 pés. Autorizado para 2.000 pés, Pro de Duna, tomará estabilizado no mercado. Estabilizou, gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, torre 1895, tomou pouso. 1895? Sim. 1895, já. Salvador, gol no 7 no 5. 7 no 5, continua, aguardando está livre, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, aguarda no 7 no 5. V7 a 5-1 na direita, solo 1-2-1 decimal 9. Direita decimal 9. Solo 1-8-9-7 livre. Agora 9-7, taxa livre Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 5. Torre 118 decimal 95, tomou pouso. 118 95. Oi, Salvador, bom dia. O Abre está cargo 6570, a FUI-LS. Abre-se a ciente, o número 2, ajuste no 0 no 5, continua aguardando que está livre. 9970, identifique para de Duna, deixa para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado, informe estabilizado no localizador federal 9970. Oscar Lima X-Ray, prossiga o solo na escuta. X-Ray, prossiga o solo. Oscar Lima X-Ray na escuta do solo. Eu sou o Salvador. táxi aí, prossiga. Oscar Lima, X-Ray, confirma o horário do plano. Aí o destino confirmando Belo Horizonte. Bem negativo aí no seu plano sistema, vou checar a guarda e cobre. Oscar Lima X-Ray, foi feito aqui em Salvador. Gente, eu vou checar o Oscar Lima X-Ray, só um minuto. Fala, bom dia, Oscar Lima. Chegou no 715, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, está Juliette agora, 715.